Licença lá em autorização de pouso, no 166. Guarda livre, pouso 66. Sala 35, direito, no 2111. Agora para 2501. Sala 2150, até a próxima duna. Onde? Até o Paulo, para 3294. Estou autorizado com a cabeceira 10, vento 1009 graus, 10 nós. Livre, pouso no 10, baixou e travou, 66. 02, fique aguardando as aviões que já estão no puxa aqui, 01. Pode ir para a rotatória da presença? Cruzado do Tocilo Quebec, reparte na rotatória e visual com cão. Quebec. Cruzado do Tocilo Quebec, cancelado a construção de alto custo. Lista para 2.000 pés, a lista é 012, autorizado direto do UNA, livre aliás, repórter estabilizado. 42, direto do UNA, desce para 2.102, 1.002, vai ser mais estabilizado, tá? 3.2 para 4. 132, serviço radar encerrado, 64 milhas nordeste de Salvador, Samara Caju, 1.203. Canal 6210, complexo final, Chania Torre, 1895. 2895, Chania 6210. 1166, Alfa, Juliette 04. Alfa, Juliette 4, 1990. Travado, vento 1110 graus, número 2. Ah, bastante travado, Chania 6210. Mantenha os condições visuais, a vista na 0 no 2, vou esperar que o rotatório reparte no grau que precisa. Grau 1 minuto. Livre pouso, chame 1210. Com a vista 1-0 no 2, vai esperar o que me fala. 06-06-06. Mantenha o ponto de espera. Livre pouso na 2.0. transferência de voz para a cabeceira 17, o Vitor Filho Quebec. Silêncio, Vitor Filho Quebec, está na torre, 118, lado. Obrigado, uma boa tarde. Vitor Filho Quebec, autoridade de final 17, fala o final de 2 milhas. Maravilha, 3 milhas. Anália 143, operação para sequenciamento, curva à direita, proa 230, limite magnética 1005. 230, direita, limite a 100. Subindo para o 095. Paulo Salvador, Oxaia 6210. 6210, repassa de Juliette. Repassa de Juliette, 6210. Tive 5424, e suba para o nível 945. Azul 4206, boa noite, contato radar, suba para o nível 350, saiu da PUCA. 350, PUCA, 4206. Anália 143, para o localizador esquerda, 150, desça para 2 metais, livre o LS, reporte estabilizado. 50, descendo para 2000, reportará estabilizado, 6143. Localizador, iniciou redução, 3x4. Esta 3894, complexo final de Sena Torre, 1895. 295, boa tarde, 3294. Oi, 869 é linda, cola sim. Quando a gente considera, mantém o ponto de pé no 869. Tá certo. Salvador 3567 para o táxi, Piumbi 1975, hotel na Ribeirão Preto, torno de 3 horas e 40. Oi, Salvador, boa noite, Chanel. 6143, está pesado, passou a Duna. 6143, continue a aproximação, não é na autorização de voo? Vai dar pista livre. Se eu teria construído da colagem 5 autorizado pela torre? É mesmo? Sim. Trabalhar para dentro da Aracaju? Passa 2420. Vale. A linha mantém, a gente está no canal da Cola 5 autorizado pela TOI. Deixa a linha mantém, o 0 com 89. Direito no 211. 211, boa noite. Salvador, boa tarde. São 3894, Libra. São 3894, boa tarde. Alfa Juliette, Libra 3. Alfa Juliette pro 03, 3094. A 14206 não conseguimos contato com o centro de equipe. Estava mesmo agora na frequência 12545 e coordenador de Aracaju. 545 ou 4206, sem problema, Charita. Muito obrigado. Boa noite, boa semana. Salvador 3567, está pronto no ponto de pé da Zona 0. 3567, mantém o ponto de pé? Sim. Autorizado cabeceira 10, vento no 00 graus, 9 minutos. 1869, decola aos 50, controle 119, 8 bom voo. 198, boa. 869, 1200 na Arbor. Pelo 869, boa noite, contato radar, sabotado nível 360, saída água. 360, Arbor, 1869. Lógica Delta Uniforme, desça para 1.500 pés. Solo 43, solo ao 52, libera direito, solo 211. 211. Chance, Papa Romeu Lima, mantém os contatos visuais, a lista é 012, confirma destino. Reporte na rotatória visual com campo, o Papa Romeu Lima. Confirma pro 143? Confirmo. Chama o 134 por gentileza. 234. Papa Romeu Lima, confirma sua posição. Papa Romeu Lima, não está recebendo o seu transporte? Está batendo 110? Papai Romeu Lima, vou na rotatória, aposto na rotatória e vou dar o concurso. Toma na rotatória, toma, Papai Romeu Lima. Batendo, acho que uniforme branco, forma um helicóptero, essa posição de 1 hora, 9 milhas, rumo ao sudoeste, até 9 milhas. Para o controle. Patango, uísque, acho que uniforme, mantenha condições visuais, eu não vi que é esperto, que é legal, na 012. Confirma a precedência. Esse equipamento, uísque, acho uniforme. 167, contato radar em decolagem, vou para nível de voo 360, saída da água. Arbolo 360, 3567. Sinal 9, sobre Recife, pelo centro Recife, da meia de voo 340, e voo direto ao FITO. 340, confirmação? O FITO. Da nova instância para Recife, frequência 28 decimal 8, autônoma 26 decimal 0. A plataforma de Vasco é tão gostando de explicar, salvo na prova de volta para a chegada a Vasco, QNH1012. Confirma, direção a Tango. Está a Tango, desça para 4.000 pés. Palmeira Lima, está de volta com o campo. Afirma, seu cara. Palmeira Lima, chama 3.000 metros, desce uma loja 5. 7.000 metros, graças ao Palmeira Lima. Salvador, boa noite, esse é o Triplo Papá Romeu Lima. Triplo Papá Romeu Lima, sinal 97 reportando através do Enrimar. Triplo Romeu Lima. Vai reportar através do Enrimar, Romeu Lima. Eduardo, 320, decolando a 10, nada é, o Leda Morte, Brasil 444, 198. Primeira aerovia, 310 após a rota do plano de voo, o TAN 3897 vai informar. Pronto para o pushback. Cruzulo 10, Piraí, apoio direto Umbade, onde ainda intercepta o Cruzulo 44. Então, Cruzulo 10, Piraí, Umbade, Cruzulo 44, Pagode, o TAN 3897. Temos a 397, portão 5, chame pronto, pushback. Deixa lá. Delta Uniforme, boa, 1013, número 2, pouso, trato com o PSA de helicóptero, já curta sinal, reporta a Vescal da RMA, Oscar Delta Uniforme. Reporta a Vescal da RMA, visual Guaraná. 200, Delta 257, obrigado. Salvador, boa noite, azul 2712, ponto 0 pronto. 2712, boa, cruzado, aliado, colar no zero, vento na centena, meus nossos. Cruzado, aliado, colar no zero, azul 2712. Oscar, Delta Uniforme, Vescal da RMA. Gente, continua aguardando a autorização de pouso, Oscar, Delta Uniforme. A nota é reduzida, aguardando a autorização de pouso. Gente, é 04, triplo, Rony Lima, frequência livre estacional, boa noite. Boa noite, Renato, do Moreira. Oscar do telefone, estado. Check trem, autorizado pouso na 7, vento na centena, 10 nós, Oscar do telefone. Autorizado pouso na 7, trem baixado, travado, secado. Ciente, data? 4, 5, 0. Ciente. 500 pés, Dona 7 decola em coordenação com a torre para o noroeste, 0164, aciona 1198, controle 118.95, a torre. Vamos analisando a Conde Azul 27 ou 2. Oscar de Conde, então 06 direita para a própria, aqui seu nível estacionador. Colégio, altímetro padrão 1013, bom voo, Romeu Lima. Segura, chega. Já está acionado, confirma. 5, Vitória. 360 aprovada pelos 50 aerovia, decola da 10, curva direita, subida da El, após Veda, após Bidev. Bravo, Índia, Delta, Eco, Vitor, Bidev. Aciona 5447, controle 119, decimal 8. Vamos chamar a torre 118.95. É. Diz que acho que eu informe a porta 24 da torre. Chamar. Destino é se a Índia é com Índia? Ah, afirmativo, senhor. Vai ter que atirar, ele está dizendo. Gente, tem que entrar, tráfego. É, Bravo na Vila 2 para Pá. Através da rotatória no 1500, reporta visual. Comprou a de Serra Índia com Índia, da presente, e para Pá Romeu Lima. Paciente, o tráfego vai reportar visual. Proa direto do Serra Índia com Índia, Romeu Lima. O Oscar Coelho. O Oscar Coelho é fome, tu? Sim. Tráfego passando 3 horas, 3 milhas, um helicóptero, do colo agora da cabeceira 17, está com proa noroeste. Visual? Ah, entra bem assim, ó. Paciente, mantém a prova alta fora no 1500, reporta visual com tráfego. É. Mais 2 segundos, nove, chamou Copa e Guarulhos. Afirma. 9 Guarulhos, 360 aprovado, peso 1-0 até Taubaté. Após conforme rota do plano de voo, decola da 10, curva direita, subida da El, após Leda, após Motiva. Mike Oscar, Tango, Vitor Alfa, Motiva. Aciona 5440, controle 119, decimal 8. Autorizado 360, Fiat, Zulu 10, Taubaté, após rota do plano de voo, decola da pista 10, com curva direita, na da El, Leda, Motiva. Transponder 5440 e o controle 19-8. Portão 62, chama o tráfego. Fora pronto. Vai passar na final do bolo, Romeu Lima. Curta final na 7, o Whisky Oscar Nifar. Papai Romeu Lima, por conta e risco, vem para aquele aeródromo uma centena com 10, ajustado 1013, frequência livre no solo, que está meio controlado, o triplo Romeu Lima. Tá, aceito, depois de quase, ó, se não vai conseguir a parte do solo, já está na posição final para a bolsa. Sete, livre então, triplo Romeu Lima, boa noite. Livre, graças, senhor, uma boa noite, o Romeu Lima. Para o táxi 211 a bordo, alternando Galeão, 3 horas e 40. Acho que é o uniforme Sulão 13, da entrega autorizada na porta do Grano na Bata. Confia? Paciente, à direita então, frequência livre estacionada. Boa. 95, altímetro padrão no 03, tem um bom voo, boa noite. Já foi 395, 03, boa noite, 317. Fala Fábio, vou lá falar na aula. Deu certo, Fábio, prossiga. Ótimo, na sua fora, lá na Praga Urbana. 2010, autorizado o final, Julia Certa. Olá, eu sou a sua identificação, desce para 4010, via chegada bom, se ajuste no 013, 705. Então chama a torre 118-95. Vamos ver o formado, seca, água. Juliette Serra Tango, justamente 13, reporta as torres checadas de Juliette Serra Tango. Poxa, vai tentar para subir essa noite no Brasil. E passa lá 3 milhas da cabeceira e vai para a base para a direita na noite. Gente, a porta é para modificar já, vai ser Juliette Serra Tango. Vai passar o tempo para modificar a casa, Juliette Serra Tango. 19-7, decolado 17, 19-8, boa. 19-8, boa. Fala do Provence, prossegue pra Ana Sócio, Juliette Santana. Eu descobri 18, já, o Juliette Santana, confirma o site? Vai prosseguir pra Eduardo Lamara, Pato Seco. Saída Dael, sobe 320 na vigilância. Dael 320-3297. Só tá. Agora passagem mesmo após o backtrack. Positivo, se a gente vai ultrapassar a tela, vai passar com o backtrack. Station Papá, parte 5, estacionar a frequência livre, boa. Seu fone POV? 4-2. Direita, NJ. de alfa, considerando no 0, estou em 1 no 8, decimal 95, altímetro padrão no 0, no 3, tem um rouco. Peço cruzamento para ataque principal, após prossegue via Índia e Alfa, ponto espera com o número 2, chamando a torre novamente 18895, altímetro padrão 1013, então bom voo, Alfa Lima Charlie. Via my arrival clear to level 050. Okay, via my arrival clear down to level 050. Request to 591, thank you. Voo 705-2010, autorizado ele S-Mitre, na completa via chegada. Bom fim. Aliás, eu colo a zero, entra uma centena das mãos. Ele vai chamar ele e manter no zero. Assim, aliar e manter. Ele fala encerrado, chama Aracaju 903. Ok, senhor, chama Aracaju 903, boa. Uma boa. 897, chama agora Recife 951, alternado no 3325-3897. Confirma as frequências? Uma frequência do 397? 1-25-1, alterna, 1-3-3-2. Obrigado, tá uma boa noite. Boa. 6201 no 07 para acionamento e posterior para o Jumbeck. 6201, base. Acionamento está autorizado, chega para o pushback. Ok, autorizado o acionamento na posição. Departure for 1010, after departure left turn.